Geração 2000, bem-vindos ao Brasil. Se liga, ponto de partida, milhares de vidas. Condolências às pessoas, corações partidos, vítimas de homicídios. No latrão é o terror, se desandou é aquilo. Mal pare, reflito, indisposto, indeciso. Criação, educação, opinião, informação. Problemas existentes que não abaixam, são crescentes. Carência, doença, o pobre já nasce doente. Assim eles nos julgam, favelados, delinquentes, donos da situação. O pobre nunca tem razão. Cidadão desempregado, logo mais será ladrão. Dignidade já é passado, necessidade falar mais alto. Com ferro na cabeça, passou dinheiro, é um assalto. Não condeno, não pratico, sou contra a violência, mas sou a favor da luta pela sobrevivência. Quem não sabe é o baque, burguesia, periferia. A história de um guerreiro, mas o negro, sem dinheiro. Sentimento de revolta insiste em nos rodear. É a meta do sistema que insiste em torturar aos pobres brasileiros. Sentimentos verdadeiros, a face obscura, a verdade nu e cru. Eu tô aqui, sei como é, sei que tô certo do que digo. Vou na fé, tô com Deus, porém Deus tá comigo. Aê, dirigido à juventude alienada, que na maioria, principalmente os que vivem na periferia, estão se perdendo no submundo do crime, tornando assim sua permanência nesse planeta, com o tempo, cada vez menor. Graças ao sistema que vira as costas e nada faz. E por isso, jovens são mortos todos os dias nas ruas de nossa cidade. Enquanto isso acontece, os poderosos sorriam e se deliciam com a nossa decadência. A má notícia foi o destino que veio me dizer o quê? Não, não pode ser, seu mano acaba de morrer assassinado a tiros na balada. Eu tô ligado, três tiros disparados, treta, sangue, puta, desespero. Tudo pelo crime, irmão, tudo por dinheiro. Não, a ambição superou a humildade, a covardia é digna da pilantragem. Mas na vida tudo tem seu preço a pagar. Se paga com a vida, que se desandar é o fim. No gueto é assim, de fato é violento, resumindo a miséria em dor e sofrimento. É tenso o clima nas ruas escuras, você bem sabe que além das trevas o demônio de farda te espera. Na surdina, na viela, na esquina da favela, autoritários abusam do poder, corja de otários. Mas eu não tô afim de treta, sou da paz. Mas cê sabe que armamento, droga e puta tem de monte. Eu prefiro o céu, a lua, a linha do horizonte. Deus é meu parceiro, imensa luz no meu caminho. Da vida eu sou guerreiro e nela não estou sozinho. Escuta, não pago pra nenhum playboy, filho da puta. Ladrão de correria, dona Maria na luta. Dia a dia é foda, a lei me incomoda. Eu tô na droga do mundo, cê tá no mundo da droga, acorda, olhe pra si, veja o que se tornou. Um homicida de destaque, terror franco atirador. Pois é assim que vai levando, assim se leva a vida. Ferida que dói, o corte que não cicatriza. Pois é assim que vai levando, assim se leva a vida. Meu rap leva a paz, aí mensagem positiva. Aí, o rap nacional é a voz da verdade, certo? A verdade, relato, retrato cruel e amargo de uma geração violenta e marginalizada. Vítimas da ignorância do sistema, vítimas do abuso de autoridade. Mas aí, uma injustiça feita ao homem é uma ameaça feita à humanidade. É o sistema gerando revolta, e a revolta gera violência. Infelizmente, a miséria assola nosso estilo de vida. Juventude alienada, mentes distorcidas. É triste, mas é a nossa realidade. Calamidade pública, canta paz aos manos existentes nas ruas das periferias.